Eu costumava sonhar acordado e não havia nada de errado. Mas hoje não posso mais relaxar, tenho mulher e filhos para cuidar. Costumava passar as noites acordado, passando o dia alucinado. Mas agora preciso viver controlado, para o trabalho estar preparado. Os desafios do meu dia a dia, da obrigação, não existe uma saída. A pressão eu tenho de esquecer. Nessa noite eu vou pro bar beber. E deixar para trás todo esse peso, pra um desconhecido contar os meus segredos. Beber e celebrar sem ter medo, desfrutar de um pouco de sossego. A vida é muito curta para desperdiçarmos de uma luta, onde as dificuldades são imensas, onde não se obtém nenhuma recompensa. Essa vida é muito curta para dispensarmos em uma luta, onde as dificuldades são imensas, não se obtém nenhuma recompensa. Nos desafios do meu dia a dia, da obrigação, não existe uma saída. A pressão tenho de esquecer. Nessa noite eu vou pro bar beber e deixar para trás todo esse peso e pro desconhecido contar os meus segredos. Beber, celebrar sem ter medo e desfrutar de um pouco de sossego.